Neste mês de março acontece por Oliveira do Hospital a 31ª edição do Jantar das Mulheres, um evento muito aguardado neste mês, porque também é muito participado por mulheres do Conselho de Oliveira do Hospital e não só, vêm mulheres de toda a região. Este evento vai acontecer no dia 12 de março, a partir das 20 horas, no Multiusos do Mercado Municipal de Oliveira do Hospital. Para falarmos então desta organização do 31º Jantar das Mulheres, temos na Rádio Boa Nova Maria Teresa Antunes e Patrícia Gouveia, elementos então organizadores destes jantares. Bem-vindas à Rádio Boa Nova. O que é então este Jantar das Mulheres? Talvez então pergunto à Patrícia Gouveia que nos possa explicar que evento é este. Então isto tudo começou com uma brincadeira de algumas amigas há 31 anos atrás, que se começaram a juntar numa altura que tinham mais disponibilidade, nas férias e tudo mais, nas férias da Páscoa neste caso, e começaram a reunir-se. Todos os anos eram mais e mais, e está o evento que se tornou. Isto, em cada ano há uma organização diferente, portanto de um ano para o outro são nomeadas as responsáveis pela organização do ano seguinte. Tem funcionado? Sim, tem funcionado. Todos os anos, dentro do jantar, são nomeadas as próximas organizadoras e, com algum receio e algum medo, como a nós nos aconteceu, o jantar acaba sempre por se realizar. Já está tudo preparado, Patrícia, então, para este jantar? Vai ser um jantar, pode explicar o que é que está então reservado? Sim, está. O que pode desvendar? Claro, claro. Sempre claro. Está praticamente tudo organizado, faltam os últimos pormenores que só podem ser mesmo no fim, muito perto do jantar, até porque ainda não temos a sala disponível, porque vai haver o evento da Feira do Queijo e ainda não nos disponibilizaram a sala, que será no Multiusos de Oliveira. Mas vai contar com inúmeras surpresas, muita animação, gente bem disposta, contamos com isso, não é? E as inscrições estão abertas? Sim, continuam abertas até dia 5 de março, pelos 20 laços que nós pusemos nos cartazes e nas faixas de publicidade e na página do Facebook, que também temos. A partir do dia 5 e no dia, esperamos que ainda possam vir pessoas que não conseguiram comprar o ingresso, mas será um valor superior de 25 laços. E têm estado a receber já muitas inscrições, já muita gente também de ano para ano há repetentes, há pessoas que vão marcando presença. Sim, sim, todos os anos as pessoas acabam por querer ir no ano a seguir, ou porque a amiga vai, ou porque gostam da organização e são amigas da organização. Também contamos com muitas presenças que não vão há alguns anos e este ano decidiram ir. Quantas pessoas é que poderão participar no jantar? Ou tendo até em conta aquilo que já foram edições anteriores, em média, quantas pessoas, quantas mulheres e meninas também, que também sim, as sim, crianças sim. Meninas, podem então marcar presença? Entre 150 a 200 mulheres, embora haja anos em que já houve mais que 200, mas contamos com no mínimo 150 mulheres. Sem um máximo previsto, claro. Muito bem. Este Jantar das Mulheres tem uma particularidade porque reverte para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Teresa Antunes, como é que surgiu então esta ideia da vossa parte de então se associarem a esta causa? A ideia surgiu através de nós as quatro. Nós quisemos apoiar uma causa nobre. Uma vez que somos todas mulheres, achámos por bem apoiar a Liga Portuguesa contra o Cancro, com especial incidência no cancro da mama, e tem-se tornado uma boa iniciativa e temos tido bastante adesão, uma vez que o cancro da mama nos toca a todas e muitas mulheres ficam sensibilizadas pelo facto de estarmos a apoiar a Liga também. É a primeira vez que um jantar deste tipo tem associada esta causa, ou já em anos anteriores aconteceu? Patrícia? Todos os anos, desde há alguns anos, não foi desde o início, claro, têm apoiado algumas causas nobres deste jantar. Lembro-me que o ano passado apoiaram o Banco de Recursos de Oliveira, outros anos não consigo lembrar, mas sei que há alguns anos apoiam algumas causas assim. O ano passado, quando foram então desafiadas a organizar este jantar, decidiram logo assumir este desafio? Porquê? Porque é importante manter este jantar todos os anos em Oliveira? É importante, claro que é, porque se é feito e foi feito com tanto carinho há 31 anos atrás, nós temos que manter, não íamos ser nós agora a quebrar o jantar. mas primeiro foi um medo horrível. Porque é exigente organizar. É muito exigente, é muita responsabilidade. E depois é o facto de querermos agradar a todas e é impossível. E há sempre críticas de um lado, mas depois também há aquele carinho do outro. Mas no fim, tudo vai acontecendo naturalmente e as coisas conseguem se fazer. Mas primeiro foi difícil aceitar que a responsabilidade era nossa. Muito bem. Vocês estão nesta missão, neste desafio, com mais duas mulheres. Quem é que é então o vosso grupo organizador? São a Hilda Sofia Almeida, a Vila Franca da Beira, e a Alice Pereira Lameiras, também de Vila Franca da Beira. Portanto, recordamos e relembramos que o jantar acontece no dia 12 de março, portanto teve previsto para 19, no entanto adiaram. É a primeira vez que acontece numa data diferente? Sim. É a primeira vez que acontece numa data diferente, porque normalmente o jantar realiza-se sempre uma semana antes da Páscoa, pelas tais ditas férias e pela maior disponibilidade que todas as mulheres tinham em se juntar. Este ano aconteceu assim porque tínhamos outros eventos, outras galas em Oliveira e nós não nos queríamos sobrepor. E foi também porque necessitávamos de uma sala. E estando a apoiar uma causa como estamos, o Sr. Presidente conseguia-nos conceber a sala e seria muito mais fácil para nós porque ninguém nos consegue apoiar com muito dinheiro e é difícil angariar dinheiro para o jantar das mulheres. Portanto, era menos uma despesa associada. E uma vez que nós tínhamos o espaço em Oliveira do Hospital, nós quisemos que fosse mesmo em Oliveira do Hospital, uma vez que este jantar pertence ao Conselho de Oliveira do Hospital, embora também venham outras mulheres que fora do Conselho. Já agora que estão aqui e ainda estão a tempo, querem desafiar mulheres de cá que nunca participaram no jantar, pela primeira vez participarem então neste vosso encontro? Exatamente, é uma boa oportunidade, até porque nós tivemos alguns problemas em enviar convites para todas, uma vez que não tivemos acesso a todas as moradas, infelizmente, e deixamos o convite em aberto para que se queiram juntar a nós no dia 12 de março. Achamos que vai ser uma noite bastante divertida, que se vão que se não se vão arrepender de terem ido e sinceramente acho que vai valer a pena, uma vez que também estamos a apoiar a Liga Portuguesa e pronto, acho que sim. Nossa, quererão adiantar mais algum pormenor, alguma ideia que nos tenha escapado? Penso que não, é mesmo apareçam porque vão gostar. Pronto, então que seja um sucesso este vosso jantar. Obrigada. Já pensaram nas mulheres que vão organizar o próximo? Ainda estamos a pensar, porque todas têm medo. Mas sim, algumas ideias já surgiram. Porque isto de ir ao jantar é muito lindo, mas depois calhar todas, não é? Pois, exatamente, é, e se ninguém quer, deixa de haver jantar, portanto alguém vai ter que querer. E deixamos também o convite à Liliana para aparecer. Muito claro. Bem, muito obrigada. Portanto, a 31ª edição vai acontecer, vai ser no dia 12 de março, no multiusos do Mercado Municipal do Oliveira do Hospital. O convite está então lançado ao mulherio do Conselho da Região para que apareçam. É muito assim. Obrigada. Exatamente, obrigada. Obrigada pela vossa presença na rádio. Obrigada a nós.